Seu amor me iluminou, da solidão nada restou, foi todo embora de uma vez. Sem esperar você chegou, baby, o seu amor e mais nada, e mais nada. Vou pedir, baby, eu não vou pedir mais nada. Se tiver você pra mim, vou te dar tudo que eu tenho, te fazer feliz. Baby, para de esconder os sentimentos, pode se abrir pra mim. Tudo que eu quero é te fazer feliz. Não esperava um novo amor, até que a vida apresentou você pra mim. Você fugir de mim, é você e mais nada agora. Diz que sim, baby, eu não vou pedir mais nada. Se tiver você pra mim, vou te dar tudo que eu tenho, te fazer feliz. Baby, para de esconder os sentimentos, pode se abrir pra mim. Tudo que eu quero é te fazer feliz.